Frequência 747 com 146 a bordo, 3h50, alternando com fins para o táxi. Indy Alpha, o ponto de espera chama pronto, ajustado 1013. Indy Alpha 1013, já está pronto, 747. Decola na zero, curva direita, no perfil da Arbor, após Elefa, interceptor Orisa, conforme. 5576 transponder, controle opera 119.35. Bom, 074, autorizado Guarulhos, nível 360, dia 321, decolagem da pista com 0, sai da Arbor, depois Elefa, a curva direita, após decolagem, depois. O transponder 5576, controle 1935, bom, no 074. Chame no 2, quando pronto para posicionar. Semana para o pronto posicionamento, no 074. 3305, para cópia. Recife, 330, rota por 858, decola da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Gelmo, transição Caju, 5577 transponder, controle opera 119.35. Autorizado, 330-380, decola da 1-0, Puca, Gelmo, Aracaju, 5577 transponder, 1935, controle da 330. Confirmando curva esquerda, poderia pedir transponder? Afirmativo, curva esquerda em aerovia pelo 5858. Quem? 6747, ponto de espera pronto. Utilizado em decolar 110.8. Linha decola, web 6747. 6705, no portão 7, no ponto pronto para posicionar. Lineup and maintain 1110. Lineup and maintain 1110, Roger 4. Jogador, Rio 5972, passando para o táxi com 3 ao bordo, alterna Guarulhos com 3 ao bordo. A principal, Indy Alpha, é porta do ponto de espera pronto, ajuste 1-0-3. Salvador, 335, feedback, acionamento do ATC. Aprovado, acionamento do ATC. 47, decolado às 15, controle 1935, bom voo. 935, objeto 67347, boa noite.

chame em vez 86 para a autorização, já aprovado 320 para Guarulhos. Está pronto para... Está no ponto de espera, pronto. Autorizado, né, decolar, vento 1 no 0 graus, 8 nós e 974. Autorizado, né, aqui decolar com 074. Torre Twin, espera confirmar o vento pro gol 074, poderia confirmar? Afirmativo, o vento 1-0 graus com 7 nós. É, obrigado. Salvador, o total 9908. 08 total, só me para autorização, 320, prepare a subida, Arbor Elefa. Arbor Elefa, total 9908. A Lima tem. A Lima tem, precisa. Cono 074, decolagem 24, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, até a próxima. Total 9908, para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. 320 Guarulhos, rota via conforme o plano, Elefa, após direto CBD, Sagaz, conforme o plano. Decolagem 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, 5012, um transponder, controle pad 119, decimal 35. Autorizado 320, rota conforme, Arbor Elefa, 7935, controle, 5012, transponder, total 9908. Chame quando pronto para o pushback, acionamento. Tempo teremos pronto para o pushback, acionamento, total 9908. 3305, vento 110 graus, com 62, ter livre decolagem. T05 decolado agora aos 3, aos 26, controle 1935, bom fogo. 1935, boa noite. 9908, está pronto para o puxo acionamento. Total, no 43 autorizado, chame táxi. É, portal para o táxi, total 9908. Total 9908, está com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, operando galhão. Sim, Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1013. De Alfa, tudo pronto, execução 9908. Já também decolada 10 de vento 100 com 7.